grande, amigão. Mestre do controle remoto. O que manda, cara? Oi, Judy. Judy Tutti, sacerdotisa do taco e bola. Oi, Randy. Oi, Jamal. Vamos lá em casa? Passa lá mais tarde, depois do treino. Legal. Até depois. Até, jacaré. Ela é demais. Será que a visão ótica de Jamal sentiu vibrações amorosas no ar? Eu e a Judy? De jeito nenhum, cara. Somos só amigos. Vamos. Se eu fosse você, eu tirava satisfação. É isso aí. É, vamos nessa. Vamos lá. Vem cá, Mason. Quero falar com você. Siga-me, Hank. Jamal, o que você vai fazer? Espetacular do grande Jamal, uma derrota esmagadora dos bárbaros. Você está louco, Jamal? E se ele te pegasse? Jamalogia elementar, cara. Física e psicologia. Ele é maior, mas me vê chegando com a força total. Nós trombamos. Machuca ele muito mais do que machuca a mim. Até depois, Jamal. Até, Randy. Randy, que bom que chegou a tempo da gente se despedir. Oi, pai, deixa eu ajudar. Isso, obrigado. Vou ficar fora 2 ou 3 dias, certo? Aqui está, obrigado. Boa viagem. Obrigado. Cuide da mamãe, tá? Uhum. Te ligo quando chegar. Te amo, filho. Aeroporto, por favor. Oi, querido, desculpe, mas vou trabalhar até tarde hoje. Querem que terminemos a campanha e devo chegar lá pelas 7. Tem carne e legumes na geladeira. Se ficar com fome, ponha no micro-ondas. Te vejo depois. Tchau, querido. Guarde os controles remotos na hora de dormir. Mamãe Monstro. Obrigado, Gunther. Recicle essa, imbecil! Miss Porto Vallarta, Tiffany Ann, descansando no paraíso terrestre do Jet Set. As gêmeas faítas nos dão uma boa oportunidade de ver o cheiro de comida a muitos quilômetros. Miss Chihuahua, uma física nuclear que veio de Harvard. nossas garotas douradas da rede do biquíni estão aí novamente. E na próxima fase do julgamento, nós tentaremos... dinheiro de... professora de matemática. 2 semanas. E nosso sermão de hoje, irmãos e irmãs, é a história de Davi e Golias. Aleluia, irmão. Graças ao Senhor. Pare com isso, Mason! Que diabo! Ai! Você vai me pagar, Mason! Vista do Vale, Casa Modelo, em exposição em breve. Calma, Bluto, nós não vamos te machucar. Nossa, ele parece mais um mutante. Salsicha! Certeza que ninguém aparece por aqui? Absoluta. Minha mãe conhece a senhora Williams, a corretora. Ah, eu conheço ela. É tão estranha. É super legal. Você não contou pra ninguém, contou? E eu pareço o quê? Um dedo duro? Não. Vamos começar aquilo que a gente veio fazer? Claro. Thank you. Eu derrubei. Tenho que descer para virar o meu carro. Vamos ver se eu posso te ajudar. Nossa! Você é incrível, Randy. Ah, o que é isso? Eu modifiquei os controles para ter mais capacidade acrobática. E você é divertido. Por que você fez isso? Eu não sei. Senti vontade. Meu avião! Oh! O alcance desse rádio vai até o fim da rua. Cerca de uns 300 metros. Quase perdemos o controle. É, quase mesmo. Em casa? E atenção, três homens que hoje tentaram assaltar uma loja de conveniência ainda estão foragidos. Embora ninguém tenha se machucado nessa tentativa frustrada de assalto, a polícia avisa que os três homens estão armados e são perigosos. Aleluia, aleluia, irmão Milo. Graças ao Senhor. Oi, mãe. O que está fazendo? Nada. Como foi a escola hoje? Bem. Você viu seu pai ir embora? Vi. Algum recado? Não. Randy, você é mesmo do tipo quieto. E se alguém tentar dizer que não é, hein? Não diga nada. Sua mãe tem boas notícias. A nova campanha chegou à mesa do diretor de arte. Ele gostou dos desenhos? Ele adorou. É isso aí, mãe. E não é só isso. Gostaram tanto que me promoveram a diretora assistente de arte. O que quer dizer? Quer dizer mais dinheiro. Quer dizer que você não vai precisar mais consertar aquela sua bicicleta velha. Porque seu pai e eu vamos comprar uma nova neste fim de semana. E aquele carro velho lá já era. Talvez a gente compre um Porsche, quem sabe. Não, não, não, não. Um Jeep. Deve ser o seu pai, bem na hora. Alô? Oi, querido. Boas novas. Bem, a campanha finalmente chegou ao diretor de arte. Adoraram. É, eles até me promoveram a diretora assistente de arte. E apresentando nosso âncora número 1, Wally White. Boa noite. Testemunhas da tentativa frustrada de assalto à loja de conveniência descreveram a cena como uma comédia de erros onde os ladrões estavam nervosos, confusos e mal organizados. Os suspeitos ainda estão foragidos e, além de armados, eles são considerados perigosos. Ei! É hora do troco, babaca. Mas meu zero... Quieto, o seu zero já era. Obrigado por deixar a janela aberta. Tem que aprender a não confiar nas pessoas. Faremos um trato. Eu só quero isso aqui emprestado por 2 dias. Me dá o controle remoto. Não está comigo. Não acredito. É sério, minha mãe é que guarda, cara. Então vai pegar, babaca. Não posso, minha mãe está lá dentro. Então você leva ele na escola amanhã. Não posso levar um aeromodelo na escola. Ei, tonto, eu vou levar o avião. Você só vai levar o controle. E leve as pilhas também, tá legal? Escuta aqui, Ben. Levei 4 meses construindo esse avião. É muito delicado. Você já viu o plástico derreter? Eu já. Faz uma fumaça preta e fedida. É super legal, sabia? Quando as asas se encolhem e o nariz se derrete e forma uma bela poça. Ei, eu te mostro agora no meu quintal. Randy, com quem você está... Ben, o que está fazendo aqui? Boa noite, senhora Mason. Randy é muito legal. Está me ajudando com a lição. É, ele é mesmo um amor. Então, vou deixar vocês dois sozinhos. Eu acho que ele é uma gracinha. Eu quero estar lá quando ele voar. Eu te mostro como. Não se preocupe, cara. Eu sei o que eu estou fazendo. Bem, classe, Jamal já está nesse projeto há algum tempo e hoje ele irá nos demonstrar algumas das propriedades da inércia. E com vocês, Jamal. Oh, desculpem, o grande Jamal. Inércia. O que é e o que faz? E o que ganhamos com ela? O que está em movimento tende a continuar em movimento. E o que está parado tende a continuar parado. E esta é a mais recente descoberta na ciência da jamalogia. O inércia móvel. A primeira lei de Newton nos diz que um objeto em movimento tende a se mover. O gênio da relatividade diz que E é igual a mc ao quadrado. A terceira lei de Newton diz que para cada ação tem uma reação correspondente. O sistema de molas existente no inércia móvel nos permite observar os princípios newtonianos de mecânica. Tio Mason, qual é o problema? Se é igual a mc... Tio Mason, quer por favor se sentar. Ei, que é isso? Senhor Mason, preste atenção. Diretoria. os três suspeitos de tentativa de assalto à loja de conveniência que ainda estão foragidos foram vistos pela última vez dirigindo um furgão branco. Randy, você está aí? A escola ligou. Parece que você jogou um avião no projeto de Jamal. Nem preciso dizer que estou furiosa. Quando eu chegar, meu jovem, vou confiscar todos os controles da casa. É hora de fazermos novas regras. Olá, aqui é a casa de Brent, Mark e Randy Mason. Deixe o recado após o bip. Randy, você já chegou? Me ligue no escritório assim que chegar. Tivesse sido expulso. O que você está fazendo? Minha mãe disse que vai esconder todos os controles da casa. Então vou levá-los ao esconderijo até que tudo se acalme. Por que não diz a verdade? Que a culpa não foi sua, foi do Ben. Eu sei, mas se eu contar, ela vai tornar minha vida mais miserável. E a culpa também foi toda minha. Me ajude a levá-los até lá, tá? Tá bom. Mas sabe, você só está piorando tudo. Ajudei a trazer tudo. Agora eu vou embora. Não quer subir? Eu tenho jogo hoje. Você vai? Vou. Quase me esqueci. Judy, não está brava comigo, está? Não. Mas você parece um garoto de 5 anos. Cala a boca! A gente vai parar pra comer? Nada de comida, Lu. Os tiras gostam dos bares. Calem a boca! Casa Modelo, abertura em breve. Thank you. Casa Modelo. Abertura em breve. Como o nosso próprio chalé nos Alpes. Nossa, que casa bonita. Ei, xoxo. Cachorrinho. Deus, socorro. Dá chocolate pra ele. Mas é meu. Dá logo, Luz. Dá azar, passou embaixo da escada, hein? Podemos entrar por aqui. Rich, quebra a vidraça. Escuta aqui, Del. Já tá começando a me encher a paciência. Você é mandão demais, cara. Ô, Del, você não vai esquecer de falar de você. Cala a boca, tá bom, Louis? Não esqueci do alarme. Só tenho que chegar onde estão os sensores. Agora quebra! Quebra aí, Louis! Tá legal. Pega a escada, idiota. Bem, bem. Parece que estamos subindo na vila. Poxa. Não toquem em nada até eu checar o alarme. Que delícia. Ei, tá tudo colado. Ô, Del, tudo aqui é falso, cara. A casa inteira é falsa. Mas tem água. Cuidado à frente aí. Tá, traz ela aqui. Vem, vai. Ei, Luiz. Por que não pega um pedaço de bolo, hein, cara? Deve estar muito bom. Oba! Isso aí é de mentira. Disse pra não tocar em nada. Olha, como é bonita essa cozinha, hein? Vamos, garotão, vamos lá. Puxa, que sala bonita. É, não é nada mal. Não. O quê? Ascensores de alarme de baixo. Vamos usar a escada como ponte. Venham por aqui. Não, por aí não. Mas ele falou pra ir por ali. Eu já escutei. Rich, abra a porta da garagem e guarde o furgão. Quer que eu feche a porta depois de guardar? É, quero que feche a porta depois de guardar. Poxa, será que eu tenho que soletrar tudo pra vocês dois? Isso não vai adiantar pro Rich, ele não sabe soletrar, não é? Não é verdade, eu sei, tá legal? Sabe nada. Calem a boca, vai logo. Ô, Del, essa é a primeira vez que se construa uma ponte, mas eu já passei por muitas, viu? Cala a boca. Ô, Del, por que você não desliga isso? Um cara na cadeia instalava sistemas como esse. Com esse alarme não se pode desligar sem a combinação, entendeu? Entendeu. Me dá o cigarro. Tá aqui, ó. O que você tá fazendo? Posso sentir os sensores aqui de baixo. Eu vou marcar os lugares onde a gente vai poder andar. Isso é divertido. Cuidado aí, Del. Eu sei o que estou fazendo. Precisa de uns 50 quilos para disparar isso aqui. Olha que banheiro bonito. Rich, faça isso, Rich, faça aquilo. Da próxima vez, vou ter minha própria gangue. Sem Del, sem Luz, sem ninguém. É isso aí. Ah. Pronto agora. Tem sensores debaixo de todo o carpete. É só pisar nos cigarros e tudo bem. Pronto. Tudo bem agora. Eu vou ficar por aqui mesmo. Eu estou confortável. Vamos lá, garotão. É só pisar nos mastros. Pode confiar. Tá legal. Isso é divertido. Essa casa parece um palácio. Puxa vida, não tem comida. Um livro de receita. Ei, Theo, quanto tempo a gente vai ficar aqui, hein? Eu sei lá, até a polícia desistir das barreiras, uns 3 ou 4 dias. 3 ou 4 dias? Eu não devia ter te conhecido. Olha, idiota, eu digo mesmo. Se não tivesse deixado o dinheiro na prateleira de revistas, estaríamos ricos. Eu ainda não tinha lido aquele gibi, eu só dei uma olhadinha. Era um assalto, podia ter roubado. Ei, não grita com ele, cara, ele é meu primo, tá? Cala a boca. Eu tô com fome. Come um chocolate. Já comi tudo. Tá legal, eu vou ao supermercado. Me faz bem ficar longe de vocês por uns tempos. Me dá um dinheiro. Ah, olha, me traz um sorvete de flocos. Ou então de pasta de amendoim, que eu gosto mais. Eu vou a pé, vai derreter. Ah, legal. Se eu não voltar em uma hora, vão ter que se virar. Ô, Deus, você não vai largar a gente, né? Não façam nenhuma estupidez, tá legal? Ele é. Não acendam as luzes, nem olhem pela janela. Eu volto logo. E se alguém encontrar a gente? Pegue como refém. Eu não acredito que a gente se juntou a esse imbecil, cara. Calma, Lewis. Calma, cara. Sim, isso. Na ponta dos pés. Um dia ainda vou ter uma casa assim. Isso, continue sonhando, tá? Eu vou tomar um banho. Isso. Uh-huh. A casa de Lewis. A casa de Lewis. A casa de Lewis. Senhor Gorman, é a senhora Williams da imobiliária Milton Kraft. Vai cancelar a visita? Mas qual é o problema? Mas nem mesmo a casa modelo eu poderia mostrá-la e o senhor veria como ela é. Bem, está bem. Fica para a próxima, então. Adeus. Droga! Chame a polícia. Assaltantes na casa. Oi, Karen. Como está o escritório? Tem mais alguma visita? Ótimo. Ouça, Karen. Outro cliente cancelou na vista do vale. Sinceramente, Karen, nem sei por que continuo vindo até aqui. Não, eu não preciso checar vandalismo. A Westex está aqui para isso. Ouça, eu vou para o escritório. Não verão mais Eva McKinley Williams por aqui por um bom, bom tempo. Volte aqui, Wee. Quase perdi você. Senhoras e senhores, garotos e garotas, com vocês, Hit Marinara! Ela usa pastoia justa, ui, ui, oh, uma beleza de loira, ui, ui, oh, eu adorava ela, ui, ui, ui, oh. Obrigado, obrigado. Todo dia eu me encontrava com ela na porta do colégio. La la li la la la, puxa vida. Di da di da, la la la la la li la, la la la la la, la la la li la li, la la la la la. Ah, essa foi bom. Obrigado, obrigado, pessoal. Que é isso? Ah, obrigado. La la la la la, la la la la la la la, uma loira linda, ui ui oh, ui ui oh, ui ui oh. Obrigado, obrigado, que é isso? Calma, não, que é isso, gente? Ui ui oh, la la la la la, la la la la la la la la. Muito obrigado! Puxa, as toalhas estão grudadas no pendurador! Ei, por que você estava cantando dormindo, hein? Isso é uma brincadeira sua, é? Não, mas você acertou, é uma taxinha. Olá, já cheguei. Me dá minha arma. Peça, por favor. Me dá minha arma. Tudo bem. Opa, comida. Guardanapo. Pratos descartáveis, quanta classe, hein, Del? E são de isopor, não são recicláveis. A gente não vai comer eles mesmo. Ei, Del, por que você comprou a bicicleta? Eu não comprei a bicicleta, idiota. Eu encontrei lá fora. Deve haver uma criança por aqui. Quem será que viu a gente? Como é que eu vou saber? Del, calma aí. Dá só uma olhada nisso. Tá toda quebrada. Ela foi jogada no lixo. É, mas vamos ficar de olho. Se a gente vir alguém, a gente pega. Filé na brasa do chefe Louis. É minha especialidade. Louis, quer um pouco de café francês com o sabor de damasco? Tá uma delícia. Ah, não, pra mim só chocolate quente. Tudo bem. Esse aqui é do Del. Você é louco. Ah, puxa. Del! Hora do jantar! Del, vamos lá, é hora de comer! Del! Vamos, Del, estamos famintos! Del! Del, tá pronto. E aí, como é que é, Del? A comida tá esfriando. Quieto. E nossa história principal? Os três assaltantes trapalhões que deixaram o dinheiro para trás ainda estão foragidos. Quê? A polícia identificou um dos suspeitos como sendo Delbert McCoy, de Palcoma. Delbert! O nome de verdade dele é Delbert! Calem a boca! Poxa, escuta aqui, eu tenho muita pena de você. Eu pensei que o seu nome era igual ao do Del Cheno, do rock and roll, mas não, você é... Meu nome é Del. Del. E nunca me chame de Bert. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, que é isso? Fica calmo e dá um tempo, tá? Ei, vocês dois, será que dá pelo menos pra gente se acalmar pra jantar em paz? Desculpas, Luiz. Obrigado, Pete. Del, sem ressentimentos, tá bom? Eu peço desculpas, tá legal? Tá legal. Vocês vão indo, eu vou daqui a pouco. Vão em frente. Certo, tudo bem. Del. Delbert, que nome mais estúpido. É sim. Tudo bem, eu não vou mais esperar. Eu vou comer, tá? Eu não vou esperar ninguém. Oh, que delícia. Cadê o meu bife que estava aqui? Ai, minha cabeça! Alguém pegou o bife que tava aqui! Você acertou essa lata na minha cabeça? Não acertei, não! Acertou, sim! Não acertei, não! Derrubou todo o caldo na minha camisa! Não derrubei nada! Derrubou, sim! Não podia derrubei. Ter rachado a minha cabeça, Luiz! Não, não! Eu te peguei, não, te peguei! Não, agora não, eu te peguei! Não, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, não, não, não! Não fui eu! Não, não! Para! O que é que vocês estão fazendo? Eu não fiz nada, foi ele! A culpa é dele! É dele! É, sim! É sua! Qual é o problema? O meu bife desapareceu, e agora? Ora, vem aqui. Ele estava bem aqui no meu prato. Escuta aqui, você comeu a carne, não comeu o Luiz? Não. Ei, não minta pra mim. Você tá com um pedação de carne no meio dos dentes. Eu só dei uma mordidinha pra ver que gosto tinha. É, tá legal. E por que você não fala dos feijões? É, esse tonto me acertou com eles. Acertei não. Acertou, acertei. Sim. O meu você não vai comer. E nem do meu. Não fique aí parado. Limpe essa sujeira. Randy, estou no jogo. Você não vem? Randy? Quinta-feira. Está no jogo dos Jays. Randy, você está aí? A escola ligou. Randy, você já chegou? Randy, já chegou? Querido, ouça, eu fiquei um pouco nervosa. Oi, pessoal, é o papai. Desculpe, querido. Randy, estou no jogo. Você não vem? Randy? Oi, pessoal. É a Marty. Escutem, eu estou preocupada com o Randy. Me liguem assim que chegarem, por favor. Obrigada. Cala a boca, tá louco? É, eu estou cantando pra mim mesmo. Por que não cuida da tua vida? Alguém pode ouvir você. Tá certo, tá legal, tá. Olha só, que lugar bonito. Eu queria ter uma casa assim. É, ar fresco demais me dá dor de cabeça. Um lugar assim faz um homem se sentir um rei no seu castelo. Você viu a luta de kickbox outro dia? Uma bela luta, Theo. Bela luta, é um belo esporte. Eu devia fazer isso, tenho amigos lá. Kickbox. Sou um kickboxer, um dia ainda vou lutar, tá? De ouro? Será que eu fui dura demais? Será que eu sou uma mãe terrível? Tente se acalmar, senhora Mason. Nós o encontraremos. Às vezes as pressões aumentam e as crianças tentam pôr para fora. Pressões? Mas que pressões? Como assim pressões? Com o pai dele fora? Ele não está fora. Está trabalhando. E o problema na escola? O Randy não é assim. É melhor a senhora ficar aqui. No telefone. Manteremos contato. Certo. Obrigada a vocês. Está tudo bem, Marty? Bem, na verdade... Ben, você tem visto o Randy? Não, desde que ele jogou o avião na inércia móvel de Jamal, foi expulso, senhora Mason. Você está mentindo. É melhor dizer a verdade. É verdade, mãe. Eu ameacei tirar os controles dele. Eu estava tão nervosa. Será que eu fui dura demais com ele? Se o Ben fizesse a mesma coisa, eu lhe daria uma bela surra. Mas se ele souber de algo, ele vai me falar, Marty. Muito bem, garotão. O que está acontecendo? Não pegou! Está fora! Querida, ótimo jogo. Nunca vi um jogo da Liga Infantil demorar tanto. Ah, eu tô exausta. Vamos embora, pessoal. Nada de pizza hoje. Vamos, vamos. Poxa, pessoal, vocês têm que me ajudar. Da sua vez de vigiar. Cara, eu tava sonhando com... Engraçado, agora eu não me lembro. Deixar a cozinha para amanhã. Excelente ideia. Eu só quero ir para a cama. Chegando. Ele está parando. O que vamos fazer? Fazendo. Parece que está ligando para alguém. Minha nossa. Kitty! Ele está comendo um sonho. Vai ter que um sonho ia bem agora, hein? Cala a boca! Thank you. Oi, pessoal, é a Marty. Escutem, estou preocupada com o Randy. Me liguem assim que chegarem, por favor. Alô? Marty? Judy, o Randy está com você? Não, o que aconteceu? Quando viu pela última vez? Na escola. Judy, onde mais ele pode estar? Querida, isso é sério, ele pode estar em perigo. Só Deus sabe o que pode... Oh, espere um momento. É a polícia. Judy, espere só um pouco aí. Vocês o encontraram? Ainda não, senhora. Alguma novidade aqui? A amiga dele, Judy, está no telefone. Judy? Judy? Ela desligou. Del! Del! Vem aqui depressa! Alguém vem vindo! Não grita comigo quando eu estiver no banheiro! Tá, mas alguém vem vindo pra cá, Del! E se ele encontrar a gente aqui? Ele sai da frente! Muito bem, Luz. Vamos lá. Calma, não vamos machucar você. Eu tô avisando. Há 3 anos, sou a melhor batedora do time de beisebol. Ei, vocês são os caras que a polícia tá procurando. Não, não, não. Somos carpinteiros fazendo alguns arremates. Eles mandaram o exército atrás da gente. Vamos sair logo daqui, cara. Vamos. Espera, não é o exército, é o aeromodelo. Randy! Não! Me larga! Não! Me larga! Você, tá legal? Põe ela no furgão. Ei, você foi mesmo a melhor batedora do seu time, é? Me solta! Entra aí! Calma, garota, vai, que eu me sinto. Fique calma, tá? Vamos, Luz! Abra a garagem! Ah, eu já ouvi, já ouvi. Tem alguma coisa errada, gente. Ah, pelo amor de Deus. Vem, garota, vem, vem aqui. Abre isso aí, garoto. Abre isso aí. Vamos, abra. Eu vou te pegar. Estão chegando, hein? Ah, eu vou te pegar, cara. Ah, se vou. Olha. Eu vou te pegar. Traga o furgão aqui! Eu não tenho culpa, a porta emperrou! Eu estou chegando! Ah. Estou aqui! Del, você está bem? Oi, Del! Não, eu não estou bem. Ai. Tem uma porta pro sótão lá atrás. Arromba ela e traz o garoto aqui. Não! Tá legal. Mas pra que a gente precisa dessas crianças? Pra passar pelas barreiras. Seu burro, é pra negociar. Mas sabe, uma vez eu comprei um negócio de batata no supermercado. Elas estavam muito boas. Dizem que era um negocião, mas na verdade não era... Cala a boca! Pega ele! Tranca essa porta! Meu nome é Louis! Eu não vou te machucar! Anda, garoto! Eu não preciso trabalhar tanto assim! Garoto! Você tem que ser muito esperto para escapar do Louis! Tira ele de lá. Você tá louco? Depois do que te aconteceu, pega ele você. Olha aqui, eu sou o chefe da gangue e faz o que eu estou mandando. Ei, calma aí, calma. Desculpe eu dizer isso, mas você escolheu muito mal seus parceiros. Vem aqui, garota. Vamos sair daqui. Me solta! Espere. Não passa a esconder. Não chute o Del, ele é um cara legal. Nossa, Del, você tá bem? É, eu estou bem. Ei, que é isso? Parem vocês dois. chame de babaca. Muito bem, Pirralha, é sua última chance. Cortou o cabelo curto demais, Del. Você. Muito bem. Me dá a arma, garota. Me dá a arma. Vamos. Também fui a melhor lançadora do time durante 3 anos. Já chega! Estou por aqui com vocês! Foi mesmo. Você não contou, né? Não. Estou encrencado, não? Ou isso, você é um herói. Randy! O que está acontecendo aqui, meu jovem? Randy! Você está bem? Sim, estou bem. O que está acontecendo aqui, pessoal? Pagamos $110 por mês pelos seus serviços e chego aqui antes de você. Qual o seu número de registro? Fiquem calmos, por favor. Eu cuido disso, senhor. Muito bem, o que está acontecendo aqui, hein? Pronto! Ai, meu garotinho, eu procurei você como louca. Onde você estava? Que vergonha fugir assim da mamãe, safadinho. Filho, temos 2 suspeitos aqui. Você sabe alguma coisa, qualquer coisa sobre o terceiro? Luiz? Eu me rendo, foi sem querer. Me desculpe. Espere aí, senhor. Entre no carro. Põe as mãos pra cima. Põe as em cima na cabeça. Continue andando. Vamos. Continue andando. Vamos, entre no carro. E lá se vai nosso esconderijo. É. Tudo bem, a gente encontra outro. Yo, Thank you.